Cheiro 13, página 120. Eu continuava a observar o pico da montanha. Este dominava a paisagem, numa explosão repentina de rochas, envolvidas pelas terras planas de uma vegetação rasteira. A atenção dela levou-me a olhar para o perfil delineado pela crista montanhosa dupla e escarpada. Uma curva ampla e irregular, a seguir um desvio súbito em direção a norte, outro desvio abrupto para o lado oposto, regressando para norte a serpentear, ao longo de uma grande extensão, e depois a descida íngreme para sul, que aplainava ao atingir mais uma curva pouco acentuada. Nem para norte nem para sul, da maneira em que sempre os vira nos fragmentos da sua memória, antes para cima e para baixo. O perfil do pico de uma montanha. Os traçados que levavam até Jared e Jamie. Este era o primeiro, o ponto de partida. Eu tinha a possibilidade de os encontrar. Nós temos a possibilidade de os encontrar, corrigiu Mela. Tu não conheces todas as direções, tal como com o abrigo. Eu não te dei tudo. Não percebo. Até onde nos leva aquilo? Como pode uma montanha guiar-nos? A minha pulsação acelerou ao pensar nisso. Jared estava perto. Jamie estava ao alcance da minha mão. Ela deu uma resposta. São apenas traços. E o tio Jeb não passa de um velho lunático, um doido varrido, como o resto da família do meu pai. Tento arrepanhar o álbum das mãos de Jared, mas ele mal parece dar pelo meu esforço. Um doido varrido como a mãe da Sharon? Replica, continuando a observar os riscos a lápis preto que desfiguram a contracapa do velho álbum de família. Foi a única coisa que não perdi, no meio de todas as fugas, até os grafite que o maluco do tio Jeb deixou durante a sua última visita. Têm agora um valor sentimental. Acertaste. Se a Sharon ainda está viva, isso deve-se ao facto de a mãe dela, a louca da tia Maggie, ter batido o louco do tio Jeb na conquista do título do mais maluco dos malucos, irmão Strider. A loucura do Strider afetou meu pai apenas ao de leve. Ele não tinha um abrigo subterrâneo secreto no jardim ou coisa do género. Todos os restantes, a irmã e os irmãos, a tia Maggie, o tio Jeb e o tio Guy, estavam totalmente devotados à teoria da conspiração. Quando os irmãos desapareceram durante a invasão, o tio Guy já tinha morrido num acidente de carro, tão vulgar que até Maggie e Jeb tiveram de fazer algum esforço para lhe conferir alguns contornos de intriga. O meu pai referia-se sempre a eles de uma forma afetuosa, como os doidos. Acho que está na altura de fazermos uma visita aos doidos, anunciava ele, ao que se seguia um gemido da mãe, motivo pelo qual estes anúncios eram tão pouco frequentes. Numa dessas raras visitas a Chicago, Sharon levou-me à socapa, ao esconderijo da mãe. Fomos apanhadas. A mulher tinha ratoeiras por todo lado. Sharon apanhou um valente sermão, e embora eu tivesse jurado não dizer nada, fiquei com a impressão que a tia Maggie ia construir um novo santuário. Mas lembro-me onde ficava o primeiro. Imagino a Sharon lá, a reviver a história de Anne Frank, no meio de uma cidade hostil. Temos de a encontrar e de a trazer para casa. Jared interrompe as minhas recordações. Os doidos varridos são exatamente o tipo de pessoas que terá sobrevivido. Pessoas que viam Big Brother quando ele não estava lá. Pessoas que desconfiavam do resto da humanidade antes de se tornar perigosa. Pessoas que tinham refúgios preparados. Jared sorri com amargura, ainda a observar os traços. E então a voz dele cresce de tom. Pessoas como o meu pai. Se ele e os meus irmãos se tivessem escondido, em vez de lutar, ainda aqui estariam. O tom da minha voz suaviza-se ao sentir o sofrimento na voz dele. Está bem, estou de acordo com a teoria, mas estes traçados não significam nada. Conta-me outra vez o que ele disse quando os desenhou. Eu suspiro. Eles estavam a discutir, o tio de Jeb e o meu pai. O tio de Jeb estava a tentar convencê-lo de que havia alguma coisa de errado, a pedir-lhe para não confiar em ninguém. O pai começou a troçar dele e o Jeb arrebatou o álbum de fotografias da ponta da mesa e começou quase a gravar os traçados na contracapa com um lápis. O pai perdeu a cabeça e disse que a minha mãe ia ficar furiosa. Jeb retorquiu: "A mãe da Linda convidou-vos a todos para a irem visitar, não foi? Um pouco estranho assim de repente, não achas?" E ficou um pouco aborrecida quando foi apenas a Linda quem apareceu, certo? Para te dizer a verdade, Trev, acho que a Linda não se vai importar nada quando regressar. É, ela pode fingir que sim, mas tu conseguirás dar pela diferença. Aquilo não fazia sentido nessa altura, mas as palavras dele conseguiram pôr o meu pai fora de si. Expulsou o tio Jeb lá de casa. A princípio, este recusou-se a sair. Continua a avisar-nos para não esperarmos até ser tarde demais. Agarrou-me pelo ombro e puxou-me para ele. Não me deixes que eles te apanhem, querida, segredou-me. Segue os traçados. Começa pelo princípio e segue-os. O tio Jeb vai ter um sítio seguro para ti. Foi nessa altura que o pai o empurrou para fora de casa. Gera da cena com a cabeça absorto, ainda a olhar para o álbum. O princípio, o princípio. Isto deve querer dizer qualquer coisa. Parece-te? São só uns rabiscos, Jared. Não se parecem com um mapa, nem sequer estão ligados entre si. Mas há qualquer coisa no primeiro, qualquer coisa familiar. Ia jurar que já vi isto em qualquer sítio. Suspiro de novo. Talvez ele tenha contado à tia Maggie. Talvez ela tenha indicações mais precisas. Talvez, concorda Jared e continua a olhar para os rabiscos do tio Jeb. Ela arrasta-me de regresso ao passado para uma memória muito, muito mais antiga. Uma memória que lhe tinha escapado durante muito tempo. Fiquei espantada ao ver que ela só recentemente tinha associado estas recordações, as velhas e as mais novas. Depois de eu estar aqui. Fora por isso que os traçados se escaparam ao seu controlo apertado, mesmo tratando-se de um dos seus segredos mais valiosos, devido à necessidade urgente de os descobrir. Nas recordações mais antigas e esbatidas de Melanie, ela estava sentada ao colo do pai com o mesmo álbum, na altura menos maltratado, aberto nas mãos. As suas mãos eram minúsculas. Os dedos curtos e grossos. Era muito estranho evocar a imagem de uma criança neste corpo. Eles estavam a olhar para a primeira página. Recordas-te onde fica isto? Pergunta ao pai, apontando para a velha fotografia cinzenta ao cimo da folha. A película parece mais delgada que a das outras fotografias, como se se tivesse gasto, tornando-se cada vez mais baça. Desde que algum tetravô a tinha tirado. É de onde nós, os Striders, viemos, respondo, repetindo aquilo que me ensinaram. Isso mesmo, é o velho rancho dos Striders. Foste lá uma vez, mas aposto que não te lembras. Acho que tinhas 18 meses. O pai ri-se. Tem sido a terra dos Striders desde o princípio dos princípios. E de seguida, a imagem da própria fotografia. Uma fotografia que ela vira um milhar de vezes, sem nunca a ver. Era a preto e branco, desmaiada em tons acinzentados. Uma pequena casa de campo de madeira, distante, do outro lado de uma zona desértica. Em primeiro plano, uma cerca de toros de madeira. Entre a cerca e a casa, algumas silhuetas de equídeos. E depois, por trás de tudo, o perfil afilado e familiar. Havia palavras, uma legenda rabiscada ao longo da margem superior branca. Rancho Strider, 1904, à sombra matinal do Picacho Peak, conclui em voz baixa. Ele também vai perceber tudo, mesmo que nunca cheguem a encontrar a Sharon. Eu sei que o Jared vai encaixar todas as peças. É mais esperto do que eu e tem a fotografia consigo. Provavelmente chegou à solução antes de mim. Ele pode estar tão perto. O seu pensamento encheu-se de uma tal ansiedade e de um desejo ardente que a parede lisa da minha mente se desmoronou por completo. Agora já divisava toda a caminhada. Melanie com Jared e Jamie, numa jornada árdua através dos campos, sempre de noite, no carro roubado e de aspecto discreto. Via o ponto onde ela os tinha deixado, uma reserva florestal nos arredores da cidade, muito diferente do deserto vazio a que estavam habituados. A floresta gelada, onde Jared e Jamie iriam esconder-se e ficar a aguardar, parecera-lhes mais segura sob vários aspectos. As árvores eram frondosas, permitindo-lhes ocultar-se, ao contrário da vegetação desértica e esguia, que pouco conseguia esconder, mas também mais perigosa, com os seus sons e cheiros desconhecidos. Em seguida, a separação. Uma memória tão dolorosa que nos fez retrair e passar por ela a correr. Depois surgiu o edifício abandonado, onde ela se tinha escondido, a vigiar a casa do outro lado da rua, à espera da sua oportunidade. Ali tinha a esperança de encontrar Sharon, oculta atrás das paredes ou na cave secreta. Não devia ter-te deixado ver isso, pensou Melanie. A prostração naquela voz silenciosa denunciava o seu estado de fadiga. O assalto das memórias, a persuasão e a coerção esgotaram-na. Vais dizer-lhes onde podem encontrá-la. Também a vais matar. Sim, refleti em voz alta. Tenho de cumprir o meu dever. Porquê? Murmurou ela, quase adormecida. Que alegria te pode isso dar? Não desejava argumentar com ela, pelo que silenciei. A montanha assomava-se à nossa frente cada vez maior. Dentro de momentos, iríamos estar sob ela. Avistei uma pequena área de descanso, com uma loja de conveniência e um restaurante de comida rápida, que confinavam de um dos lados com uma superfície plana de cimento, uma zona para caravanas. Nesta altura, havia apenas algumas, com o calor do verão iminente a tornar o local inóspito. E agora? Perguntei a mim própria. Uma paragem para um almoço tardio ou um jantar antecipado? Atestar o depósito e seguir até Tucson para pôr a batedora ao corrente das minhas descobertas mais recentes? O pensamento era tão repugnante que o meu maxilar se cerrou perante o espasmo inesperado do estômago vazio. Levei o pé ao travão impulsivamente e fiquei parada no meio da faixa, por entre os guinchos dos pneus. Tive sorte. Não havia carros que pudessem colidir com a traseira do meu. Também não havia condutores que parassem para me oferecer auxílio e solidariedade. Naquele momento, a autoestrada estava deserta. O sol desabava sobre o asfalto, fazendo-o cintilar ou apagar-se em algumas zonas. Não devia sentir isto como uma traição. A ideia de dar seguimento a este meu percurso justo e conveniente. Na minha primeira linguagem, a verdadeira linguagem da alma apenas falada no nosso planeta de origem, não havia termos para traição ou traidor. O mesmo acontecia com a palavra lealdade, pois sem a existência de um oposto, o conceito não fazia qualquer sentido. E contudo, Eu sentia uma profunda torrente de culpa, só de pensar na batedora. Era errado contar-lhe aquilo que sabia. Errado como? Repliquei violentamente ao meu próprio pensamento. Se ficasse aqui parada a escutar as ideias sedutoras da minha hospedeira, então é que seria mesmo uma traidora. Isso era impossível. Eu era uma alma. Contudo, eu sabia o que desejava, de um modo mais veemente e empenhado do que alguma vez sentira em todas as minhas 8 vidas. A imagem do rosto de Jared bailou entre as minhas pestanas quando semicerrei os olhos por causa do sol. Desta vez não era a memória de Melanie, mas o que eu recordava das suas memórias. Agora ela não me forçava a nada, mal a sentia na minha cabeça, enquanto ela esperava. Imaginava-a a suster a respiração, como se isso fosse possível, que eu tomasse a minha decisão. Não podia separar-me das necessidades deste corpo. Ele era eu. Mais do que alguma vez desejara que o fosse, o desejo era meu ou dele? Essa distinção endereçaria agora? No meu espelho retrovisor, o reflexo do sol num carro ao longe atingiu-me no olhar. Levei o pé ao acelerador, encaminhando-me devagar para a pequena loja, à sombra da montanha. Na verdade, havia apenas uma coisa a fazer.